Faz tanto tempo eu te perdi, tantos erros e loucuras em vão. Você foi embora, eu fiquei aqui, frente a frente com a solidão. Eu olho em minha volta, quase tudo faz lembrar você. A música no rádio, as cenas da TV. Me dê mais uma chance, nunca é tarde pra recomeçar. Minha trilha sonora tá pedindo pra você voltar. Diz que vem agora, diz que dá uma chance pra nós dois. Traz você de volta, deixa o passado pra depois. Vem me dar prazer, nosso filme vai ser um romance, eu e você. Essa nossa história, eu não imaginava te perder. Na minha memória só rolavam cenas de prazer. Agora estou tão triste, implorando pra você voltar. Eu prometo nunca mais te machucar. Prometo nunca mais te machucar. Diz que vem agora, diz que dá uma chance pra nós dois. Traz você de volta, deixa o passado pra depois. E vem me dar prazer, nosso filme vai ser um romance, eu e você. Diz que vem agora, diz que vem agora. Deixa o passado pra depois. E vem me dar prazer. Nosso filme vai ser um romance, romance, um lance, romance, um romance, eu e você. Um romance, eu e você. Um romance, eu e você.